Quero pedir que você ore mais uma vez. Ore ao Senhor. Senhor, eu não estou apenas frequentando uma igreja. O Senhor está construindo uma história e eu quero parar para pensar nesta história. Eu quero me lembrar, Espírito Santo, de algumas coisas deliciosas que eu já vivi em comunhão com meus irmãos, nos cultos. O Senhor me chamou para uma obra e eu só projetei alguns slides. Quantos você tem? Quantas lembranças de um universo de outras coisas que aconteceram com você enquanto estas daqui aconteciam? Não cabem em slides. Sua família, sua vida. Eu tenho motivos de gratidão. Uma vez, irmãos, pode ligar, por favor, Francisco, a luz. Eu estava hospedado na casa de uns irmãos em Worcester. Worcester é uma cidadezinha que fica perto de Boston. E eu ia ministrar só à noite, tinha o dia livre, e aqueles irmãos falaram assim: não, amanhã nós temos que ir na corte, porque a esposa daquele irmão que me hospedava trabalhava para o governo e ela dava auxílio aos imigrantes em necessidades. Ela disse: eu vou lá para ajudar uma pessoa que eu estou acompanhando, uma brasileira que se casou com um americano, depois descobriu que ele era traficante e bate nela, e eles estão num processo, o governo está cuidando, protegendo ela, e vai ter o julgamento. E quando ela falou isso, eu falei assim: eu gostaria de ir, eu nunca fui à corte americana, eu gostaria de saber, só vejo em filmes. Eu falei assim: amanhã eu vou com ela, mas eu vou sair muito cedo, não tem problema, eu vou. Quando eu estava indo dormir, me arrependi de ter falado: ah, para quê? Eu vou ficar aqui, preciso estudar, preparar, fazer ela nesse lugar, acordar cedo demais para ir. Era uma cidadezinha um pouco distante daquela que nós estávamos. Mas aí o Senhor pôs no meu coração: vá. Se eu vou. No dia seguinte fui, cheguei lá, entrei na corte e já estava tomado. Tinha um lugar lá na segunda fileira e eu pedi licença e fui entrando e me assentei ali e fiquei ali quase que a manhã inteira. E o juiz estava recebendo todo tipo de caso: uma multa de trânsito, um problema de família. De vez em quando subia pela escadaria lá atrás do palanque, onde ficava ali o juiz, as autoridades. Atrás tinha um corredor, uma escadaria, e vinha lá debaixo de algum lugar e subiu cercado pelos guardas um homem que parecia mesmo marginal, mafioso. Ele tinha correntes nas mãos, ele tinha correntes nos pés, e aquilo vinha, aquele barulho, parecia uma coisa assim, irreal, de filme. E eu não conseguia entender muitas coisas. O promotor, o advogado falavam lá baixinho, perto, muito rápido. Eu não conseguia entender. Algumas coisas eu conseguia entender, o juiz falando, alguém falava um pouquinho mais alto no microfone. Mas eu fui vendo os casos. E eu olhei para o juiz e falei assim: eu não poderia nunca ser juiz. O juiz não olhou para nenhum deles até agora. O juiz nem olhou para o sujeito. Ele só leu, ouviu um, ouviu outro, leu, e o sujeito aqui do lado. E eu comecei a ver aqueles casos. Eu falei assim: meu Deus do céu, quanta desgraça, quanto sofrimento. E eu comecei a orar: Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Senhor, tenha misericórdia daquela vida. Subiu um rapaz que estava preso, problema de álcool e multas e trânsito, foi pego, carteira, correndo. Senhor, tenha misericórdia desse rapaz. Olha esse menino, ele não deve ter 18 anos, meu Deus do céu. E eu balbuciando minhas orações o tempo inteiro, até que me chamaram e falaram assim: olha, não vamos precisar ficar mais, porque o caso dela já só vai ser para de tarde, e não sei o quê, e fomos embora. E eu fui embora, saí dali com o coração pesado, com aquelas histórias. E quando eu cheguei no Brasil, eu recebi um e-mail. E o e-mail, a irmã dizia assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. A minha mãe cismou que o senhor estava na nossa cidade. E ela está dizendo, de pé junto, que viu o senhor lá na corte da cidade. Pastor, escreve para minha mãe e fala para ela que é impossível ser o senhor. Ela está insistindo que é o senhor. Escreve para ela e diz aqui que não era o senhor, porque o senhor mora no Brasil, o senhor não estava aqui. O que o senhor ia fazer naquela corte? Era isso que estava escrito nas palavras dela, mas era isso que estava escrito na carta. E eu chorando, eu escrevi para ela, era eu sim. E ela disse: o meu filho, meu sobrinho, neto dela, estava preso, era um daqueles rapazes. E ela diz que viu o senhor lá e que o senhor orava pelo filho dela o tempo inteiro. Era eu mesmo, moça. Era eu mesmo. Um tempo depois eu me encontrei, estava num congresso, e aquela senhora veio a mim e falou assim: eu sou aquela que te escreveu. Meu sobrinho foi liberto, arrumou a vida, está bem, graças a Deus. Um irmão em Poços de Caldas falou comigo assim: eu já fiz mais de 200 cópias, cópias de mais de 200 mensagens. E eu dei, por exemplo, para essa senhora lá em Poços de Caldas, isso o rapaz me contando, e ela se converteu ouvindo uma daquelas mensagens. E ela se firmou, é crente no Senhor Jesus mesmo, ouvindo aquelas mensagens. Eu comecei a ministrar em 1998, em Porto Seguro. E lá estava uma família, eu não via, eu não conhecia, era uma igreja grande, e estava uma família que sempre frequentava lá. E eu me lembro que um dia Deus me deu uma palavra a um daqueles rapazes, que já era casado com uma das filhas. E depois eu vim a saber que aquele rapaz ainda não estava convertido e que naquela noite Deus tinha falado profundamente com ele. Ele se converteu, mudou de vida e hoje, pastor Edésio e pastora Cristina, pastores em Porto Seguro. Fui batizar em Porto Seguro um casal, Johnny e Robert Van. E eles ouviam o CD na rádio. Tocava na rádio lá em Eunápolis um CD com as minhas músicas. E eles criticavam. E naquele dia estavam sendo batizados por mim. E vieram me dar o testemunho. Naquele mesmo dia, um outro casal, em Salvador, ouvia minhas músicas e foram assistir o batismo. Haviam se mudado para Porto Seguro e foram assistir o batismo. E no final do batismo, o pastor Edésio perguntou assim: tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus agora? E quer ser batizado agora, se arrepende dos seus pecados, entendeu, já tem o Espírito Santo falando no seu coração e quer tomar uma decisão agora e se converter agora? O casal levantou as mãos, desceram as águas, nós batizamos eles. E eles vieram me dar o testemunho. Essa música do CD, Avivamento no Altar, nós ouvíamos lá na rádio em Salvador. Não imaginava nunca que um dia eu ia ser batizado por aquele homem que estava cantando as músicas. Lá na associação médica, entrou um monte de gente. Entre eles estava a Angélica e eu acho que o Anderson não estava. Como Deus transformou a vida da Angélica. Olha a família, Angélica, Anderson, Gláucia, Davi, Anísia, Hélio, seus filhos, Maria Isabel, cadê a Maria Isabel? A Marta e o Ataídes vieram aqui, eu acho que pela primeira vez, falaram assim: o senhor pode visitar o meu marido, que ele está enfermo, fez uma cirurgia agora. E o Espírito Santo falou assim: vai lá na casa deles. Eu fui lá naquele apartamento, não os conhecia, nunca tinha visto, orei por eles. Eles se entregaram a Jesus, estão aqui firmes com o Senhor. Eu me lembro claramente de eu chamando e apontando a Luciene lá no auditório da Associação Médica. Quantas histórias mais? Qual história eu poderia contar de você? O que Deus fez, e eu não estou querendo que você destaque o que Deus fez através de mim, o que Deus fez na sua vida. Nós temos ou não temos uma história? Isso é ou não um corpo que Deus está construindo? Deus está edificando. Você não tem noção do que isso representa para mim e para Dani. De vez em quando, eu vejo alguns irmãos, alguns amigos, indo ministrar nos grandes congressos que eu ministrava. E algumas vezes o inimigo lança um dado. Viu que você não é chamado mais? E de vez em quando o Senhor me mostra umas coisas esquisitas. Viu que valeu a pena não ter sido chamado? Mas na maioria das vezes, o Senhor me lembra desses casos que eu estou contando para você. E de tantos outros. Cada passo de fé. Cada passo de renúncia, de entrega. Todos eles sustentados, lastreados, respaldados pelo Senhor de uma forma miraculosa todos esses anos. São motivos de alegria no nosso coração que você não tem ideia, irmão. Eu não troco esta reunião, a vida de vocês, caminhar no dia a dia com vocês por nada deste mundo. Está me olhando, Ladinir? Podemos contar quantas histórias da sua vida, você e Marlete. Geraldo? Eu lembro do Geraldo lá sentado na sua oficina, consertando sapato. E eu fui conversar com ele. A Rosa estava vindo já ao projeto, mas o Geraldo não tinha tomado nenhuma decisão. E aí, Geraldo, o senhor me mostrou uma santinha pequenininha, lá no beiral do vidro, da janela. Tinha uma Nossa Senhorazinha pequenininha lá em pé, lá naquele. E o Espírito Santo falou assim: as pessoas não sabem que às vezes tem umas amarras tão pequenininhas e tão poderosas. Eu falei assim: então, Senhor, eu não vou falar nada com ele sobre isso. Destrói esses domínios. E Deus fez uma obra tão maravilhosa na vida do Geraldo. Irmãos, você não tem noção da alegria que é isso. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem galardões eternos para mim, para minha esposa, para os meus filhos. E é impossível eu não dizer que tem galardão para todos os irmãos que comigo estão construindo essa obra. Não pense que ao dar esse testemunho eu estou falando de mim, eu estou falando de um contexto, de uma realidade. A alegria que está dentro de nós, os galardões que a Bíblia diz que estão à nossa disposição. Não existe outra coisa mais preciosa para eu ter na minha vida e para eu compartilhar, deixar como herança para os meus filhos e discípulos, do que o caminho, do que estimular, ensinar, motivar a cada um a conduzir-se por este caminho, o caminho de fazer diferença nessa terra, construindo algo que é para a eternidade. Essas histórias aqui são um pequeno momento para a gente parar e falar assim: meu Deus, tem tanta coisa para agradecer. Tem uma história linda e eu faço parte dela. Se eu estou falando de mim, se eu estou falando da minha família, eu posso dizer: você faz parte dessa história. É uma vida, é uma família, São anos, são construções, não tem jeito de deixar isso para lá. Não tem jeito de ir tocando e deixando o vento soprar como quer, não. Eu preciso parar para olhar a chuva. Que chuva linda! Que cores lindas! Quantas histórias nós já vivemos, que coisa maravilhosa! Eu me lembro aquele dia que o Senhor falou isso comigo, eu me lembro aquele dia que eu me encontrei, eu me lembro aquele dia que eu entrei aqui e alguém me abraçou, eu me lembro quando Deus falou, eu me lembro quando Deus fez aquilo, eu me lembro quando Deus me libertou daquilo. É a minha história que Deus fez ser a sua história. É a sua história que Deus fez ser a minha história, a nossa história. Só tem uma pessoa que vai trabalhar arduamente para te arrancar da construção de uma história linda. E você pode se levantar contra ela e dizer: fora, fora da minha vida. Eu faço parte de uma história que Deus está construindo, que é maravilhosa. Maravilhosa. Você podia ouvir, está no site, a ministração do domingo passado pela manhã. Eu disse aqui como eu tive uma semana maravilhosa. Agora, será que você, irmão, vai deixar o tempo passar? Vai deixar este ano passar e não construir nada para a eternidade? Muitos escreveram no retiro: eu poderia ter crescido mais em 2011. O que eu preciso fazer para que eu não termine 2012 dizendo: eu poderia ter crescido mais? Eu não cresci. O que eu vou fazer? E nesses dias o Senhor tem falado tanto comigo. Você quer um culto ungido? Mova-te. O Espírito Santo habita dentro de nós. Você quer um culto mecânico? Seja mecânico. Você quer um culto litúrgico? Seja litúrgico. Você quer um culto em que o Espírito Santo se derrame profundamente? Derrame-se profundamente. Mas não adianta pedir a Ele que esse culto hoje seja muito ungido e não me mover. Porque se Ele está em mim, Ele só vai se mover se eu me mover. É simples, é físico. Ele está aqui dentro. Ele, o Espírito Santo, só vai se mover se eu me mover. Mas se eu abrir a minha boca e me mover, ninguém segura. Neste ano, será que nós podemos colocar um alvo? Senhor, eu vou construir esta história com mais alguns capítulos. Eu quero uma vida salva por Ti, através de mim. Irmão, sem nenhuma altivez, eu quero pedir ao Senhor, dê para os meus irmãos experiências como a que eu tive na corte em Uster. Meu Deus do céu. Dê para os meus irmãos experiências de entrar em uma casa e aquele lar se converter a Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor para você, dê experiências. Capacita meus irmãos para também irem para a televisão, para também pregar o evangelho, para também saírem anunciando, para também viajarem por aí e serem instrumentos de salvação de vidas. É possível, é muito mais possível que não seja a televisão, mas será algo tão frutífero quanto. É pensando nisso, irmão, que eu e a Dani, nossa família, próximo, e começando esse mês, estamos retomando nossa célula. Nós queremos, temos alguns alvos, temos algumas famílias que nós estamos visitando, evangelizando, e nós queremos discipular essas pessoas. Vamos voltar com o programa de televisão. Vamos caminhar nesse ano. Nós vamos a esses prédios. Por isso eu estou desafiando você com a sua célula. Pega aquele prédio que você tem. Começa a orar, porque o Espírito Santo vai se mover. O Espírito Santo vai se mover. Lá em casa nós temos dois polos. Eu e Dani. E entre inúmeras coisas que eu poderia citar como polos, eu posso citar uma. Se tem alguma coisa para fazer, a Dani sai para fazer agora. Eu? Não, amanhã eu faço. Depois eu faço. Não é que eu sou procrastinador. É que a minha tendência é sempre esperar mais. A tendência dela é sempre ir já. E às vezes ela tem que esperar. Está errado. E às vezes eu tenho que fazer já. Então, muitas vezes, o Senhor me fala, você quer ver esse dia ficar mais leve? Sabe aquele monte de telefonemas que você tem que dar, que você fica assim, ah, meu Deus, tem que dar esses telefonemas todos, tem. Pega eles, dê todos os telefonemas já, que você vai dizer, ó, já fiz tudo que tem que ser feito. Ó, resolvido. Mas se ficar um para mais tarde, para amanhã, você continua carregando o peso. O que que eu tenho que fazer já para que alguém se converta através de mim? Para que eu seja um irmão muito frutífero nas células. Porque a estratégia que Deus nos deu como igreja, a estratégia que Deus deu a você como filho, como discípulo, para viver tudo isso daqui, que é uma estratégia fácil, adaptável à nossa vida corrida, são as células. Não tem um aqui, nem um de nós, que não possa dizer, vou priorizar isso e isso vai frutificar. Eu estou pedindo a vocês que nestes dias ouçam as ministrações do retiro de líderes. Ouçam mesmo. Mostra para o Senhor que isso tem valor para você. Mostra, irmão. Não deixa uma mesa posta passar batido. Senhor, eu quero ouvir essas ministrações, eu quero mergulhar no teu espírito. Eis-me aqui, Senhor. Ouça, está lá no site já as ministrações de domingo, de manhã e de domingo à noite. E nós vamos começar uma temporada com as células em pleno vapor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Irmão, não veja a célula como aquela atividade da igreja. Não, eu vou ganhar alguém para Jesus. Senhor, eu quero isso. Eu quero, Senhor. Eu quero me encher do Espírito Santo. E nós vamos colocar uma data para uma grande festa, dia 30 de junho, nós vamos fazer uma grande festa de celebração e batismos. Será, Deus, que é tão difícil o Senhor me dar a alegria de alguém ser batizado naquele dia porque se converteu através da minha vida? O Senhor pode fazer isso, Senhor? Eis-me aqui. Mas eu vou fazer já o que tem que ser feito. Quem são seus amigos? Nós não paramos para olhar o céu, o rosto das pessoas, a história das pessoas. Então não vamos parar também para pensar nos nossos amigos. Mas se nós dermos lugar ao Espírito Santo, Ele vai nos conduzir graciosamente a alguém. E essa pessoa vai ser convidada. Ela vai receber de você. Ela vai receber oração. Ela vai ter relacionamentos com você. E ela vai conhecer Jesus através da sua vida. Hoje, Eu fiz uma manobra que não devia ter feito no trânsito. E não vi a moto que estava à minha esquerda, direita. Eu só ouvi o carro passando em cima de um plástico. Mas já lá na frente eu olhei no retrovisor e vi uma moça tentando equilibrar na moto, e ela conseguiu equilibrar e veio atrás de mim. Eu não percebi como que ela estava, não sabia o que tinha acontecido, mas eu falei assim, eu acho que ela bateu no meu carro. E aí eu consegui parar o carro, fiz um sinal, diminui o trânsito, ela conseguiu parar, eu desci do carro, ela estava em frente em prantos. Ela deve ter comprado a moto nesses dias, não tem experiência nenhuma de pilotar a moto estava tudo limpinho, tudo zerinho, zerinha a moto. E eu falei assim, você pode acalmar, eu pus as mãos sobre ela, pode ficar em paz, está tudo bem. Pegamos a moto, encostamos num canto, eu falei assim, como é que você está? Olhei como ela estava, estou bem, não machuquei, só quebrou uma pontinha da embreagem. Sim, então presta atenção, eu só vou terminar, vou deixar os meus filhos ali e volto aqui. Coitada da moça, ela estava tão desesperada que ela nem tomou conhecimento que eu estava indo embora. Ah, tá. Eu fiquei pensando, essa moça deve estar achando, nunca mais esse cara volta. E eu deixei os filhos, voltei. E fomos acionar o seguro dela, fomos acionar o socorro, o namorado. E o namorado já estava do outro lado lá xingando, não grita, não xinga. E eu falei assim, deixa eu falar com ele. Eu falei assim, qual o seu nome? Rodrigo, ela está bem, não aconteceu nada. E todo o custo, toda despesa, todo o problema que vocês tiverem é minha responsabilidade. Você pode descansar o seu coração. Ah, muito obrigado, tá bom, obrigado. E a moça... renovou o ânimo. O namorado veio, trouxe o mecânico, trocou a peça, custou R$45, cobri o que tinha que cobrir ali e falei com ela. Deus tem um plano na sua vida. Porque está escrito na palavra do Senhor que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Você teme a Deus, porque Deus te livrou, você poderia ter caído. Então Deus tem um plano na sua vida. E eu falei de Jesus para ela. E eu já sei que vou ligar de novo para ela. E vou chamar ela e o namorado para irem para a minha célula. Porque o Senhor não deixou isso acontecer à toa. E quantos casos assim, não precisa ser de um acidente, de um incidente no trânsito. Quantos casos assim de você topar com alguém e descobrir que não é por acaso, porque os campos estão brancos. Então o Espírito Santo me fez ver com a cor certa. Essa moça e o seu namorado só vieram para encontrar com você nesse dia, para que eles tenham oportunidade de conhecer ao Senhor. Afina o olhar, a visão. E Deus vai te dar pessoas que se converterão através da sua vida. Quem é o seu líder e quem são os seus discípulos? Eu queria que você não saísse daqui sem uma decisão. Quero pedir os líderes de célula que estão aqui, que fiquem de pé. Venham aqui, por favor. Eu quero dizer a você de todo o coração que quando os irmãos começaram a entrar, o Espírito Santo falou comigo assim, esse é o seu povo. O Senhor vai fazer coisas grandes através da vida de vocês. A alegria de ver pessoas como eu posso ver aqui hoje, que terão se convertido através de vocês. De tomar isso, vou dizer a você, como eu e a Dani tomamos. Não quero outra coisa. Certamente, a maioria de vocês vai ter histórias diferentes, cores diferentes, e nunca serão pastores de tempo integral liderando uma igreja. Certamente, muitos de vocês vão continuar na sua profissão, na sua empresa, nos seus negócios, mas serão tão ministros quanto eu e a Dani somos de tempo integral, fazendo a mesma obra. Quem ouviu o domingo pela manhã sabe que quem tem uma mina e multiplica por 10, ganha tanto quanto quem tem uma mina e multiplica por 5. Para Deus não faz diferença. Para Deus não faz nem diferença se você não tem condições de multiplicar, mas operou com sabedoria de tal forma que alguém multiplicou. E eu quero ministrar sobre sua vida a alegria, a visão ampliada de ter uma célula de pessoas irradiantes de amor. João, vem cá, por favor. Eu, na semana passada, antes de definir se eu ia para o encontro ou não, a Dani tinha me cobrado, me perguntou se eu iria ou não, e eu precisava passar a resposta para ela. E um líder de célula de outra igreja, fiquei conhecendo ele, um homem de Deus, e eu estava lá no meu trabalho, e não era o horário de eu estar no local que eu estava, e ele tinha ido ao cartório, que é onde eu trabalho, foi embora e teve que voltar, e voltou lá e falou: Deus, eu tenho um propósito aqui nesse lugar. E aí eu passei por ele, o vi, e ele me chamou, e a gente começou a conversar. E ele, um homem de Deus, muito sério, e eu contei, né, algumas coisas, a gente conversando e tudo, e eu falei, nossa, eu preciso dar a resposta para minha pastora, se eu vou, se eu não vou. E ele olhou para mim e falou: cara, é de Deus para a sua vida, você tem que ir, entra nas coisas de Deus, fica firme com Deus, se Deus está te chamando, vai, é seu tempo, é sua hora, você tem que estar lá, é um propósito de Deus, é para você ir. Enfim, me incentivou, falou, e a gente conversou bastante, e de repente ele pegou, foi embora, e eu assim, extasiado, de ver como que Deus fez aquilo ali acontecer e tudo. Eu na dúvida, eu tinha dormido com dúvida se eu ia, se eu não ia. Eu fui para o cartório falando assim: ah, acho que eu não vou não, porque estou meio desanimado. E lá Deus usou a vida desse rapaz para me incentivar e falar para eu ir. E aí eu liguei para a Dani, falei: Dani, eu estou te ligando para te dar a resposta do encontro, dizendo que eu vou, e contei o que aconteceu para ela. E a Dani me falou que Deus já tinha falado no coração dela que eu ia. Deus já tinha falado para ela que eu ia, que era para ela ficar tranquila, porque eu ia nesse encontro. Irmão, quando Deus põe uma autoridade sobre nós, esta autoridade age o tempo inteiro. Um líder, passando num lugar, sem saber porquê, tendo que voltar, de outra igreja, dá uma palavra, e a autoridade liberada de alguém que serve o Senhor pode gerar uma transformação. Lá na sua célula, você pode enumerar agora muitos irmãos que uma palavra sua vai fazer toda a diferença. Um incentivo, uma oração, o impor as mãos, o reunir lá no dia da sua célula, falou assim: vamos orar juntos. O fogo vem, irmão. É crer na simplicidade da autoridade que Deus pôs sobre nós. E eu quero ministrar sobre sua vida, que venha do Espírito Santo uma capacitação, um fogo, um ardor, uma alegria, um ânimo, e de uma forma muito especial. A Bíblia diz, Provérbios declara: o sábio discernirá o tempo e o modo. Boa parte das coisas que nos roubam a energia, o tempo, podem ser colocadas de lado, se nós soubermos discernir tempo e modo. e guardarmos parte desta energia e deste tempo para aplicar naquilo que frutifica. E eu quero desafiar vocês a um ano de muita frutificação. Muita, muita frutificação. E nós vamos colocar um alvo dia 30 de junho. Senhor, nós queremos que cada irmão convertido, membro da igreja, da nossa célula, tenha uma vida convertida. E Deus pode fazer. Ouse, irmão, ouse, ouse, ouse no Espírito Santo. E no final do ano passado, o Senhor me trouxe o livro pela Beth. Beth, vem cá vocês dois aqui, olha. O Senhor me trouxe um livro, a Beth me entregou um livro, e falou assim, leia esse livro. E eu repassei a todos os irmãos. E eu queria pedir você, irmão, leia esse livro. Mais do que isso, viva esse livro. Irmão, para ser mais claro, impossível, aprenda a orar em línguas e ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas e deixa acontecer. Ore em línguas e deixa acontecer. Ore, se encha do Espírito Santo, cante, adore e deixa acontecer. Adore, adore, ore na sua célula, começa a adorar, começa a buscar o Senhor e deixa acontecer. Deixa acontecer. Você pode ficar de pé, quero pedir a vocês que estendam as mãos aqui sobre esses irmãos. Não dá para a gente dizer que a terça-feira ou o dia da sua célula tem que ser mais importante que o culto domingo. Não dá para a gente dizer o culto domingo tem que ser mais importante que a terça-feira. Mas eu queria colocar no seu coração um alvo de fazer com que o dia da reunião da sua célula seja o dia mais delicioso. Esse homem, quem sabe nem é convertido, nos disse, para olhar o rosto das pessoas. Não é para conduzir uma célula, não. É para ter comunhão com pessoas. Quem são seus amigos? Quem são os vizinhos? Para durante a semana ter comunhão com as pessoas. A alegria de receber as pessoas naquela casa. E derramar o que está dentro de nós. O Espírito Santo, o amor. Eu quero, Senhor, multiplicar vidas convertidas. Você pode estender as mãos e abençoar estes líderes. Levante a sua voz. Senhor, eu quero. Mas Deus, por favor, não deixa ser uma semente que dura anos para brotar. Eu quero já. Eu quero, Senhor. Então profetiza sobre a vida dos líderes, Senhor, torna-os frutíferos, prósperos, encha-os do Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, derrame-se, derrame-se, derrame-se, derrame-se, Senhor. Espírito Santo, lembra, lembra no Espírito, lembra na mente, exercitarem te buscar, te adorar, orar em outras línguas, estudar a tua palavra, se deliciarem com a nuvem que seja, mas para te adorar, para te exaltar, dizer não a uma vida corrida, atribulada, mecânica, materialista, só na base da emergência, da necessidade, não, Senhor, eu quero um filete de água fresca, correndo no meu dia o tempo todo. Eu quero um filete do teu Espírito correndo agora, no meio do dia. Eu quero, Senhor. Eu quero me deliciar, eu quero orar pelas pessoas. Eu quero ver o teu Espírito Santo fluindo. Eu estou aprendendo que para o teu Espírito Santo mover, eu tenho que me mover. Ele vai se mover. Me perdoa por ter aprisionado o Senhor tantas vezes. O Senhor vai se mover pelas minhas mãos, pela minha boca, pelos meus pés. O Senhor vai se mover, o Senhor vai se mover, o Senhor vai se mover. Quero pedir aos líderes que estendam as mãos sobre os irmãos que estão aqui. Ore ao Senhor, diga, Senhor, faça os frutíferos. Dá a cada um deles, Senhor, uma casa, um lugar, vidas que vão se converter, que vão receber da tua palavra, do teu amor, do teu evangelho. Não é a obra do pastor Sóstenes, não foi o pastor Sóstenes que fez alguma coisa para que essas pessoas que foram testemunhadas aqui se convertessem. Não foi o pastor Sóstenes, não é a ação de um homem, é o Espírito Santo através de nós. Será igualmente melhor, será muito mais com vocês. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai fluir, o Espírito Santo vai te dar ousadia, o Espírito Santo vai te dar palavra de sabedoria, o Espírito Santo vai te dar palavras de amor, o Espírito Santo vai te dar graça para contagiar as pessoas, o Espírito Santo te fará cada dia mais cheio da alegria que irradia para outros, do amor, da palavra, da graça, da oração, do abraço. O Espírito Santo te encherá em todo o tempo. Receba isso, irmão. Levante a sua voz e diga: Senhor, eu recebo. Levante a sua voz e diga: Senhor, eu me aproprio pela fé. Receba em nome de Jesus. Declare em oração, declare com ousadia: Satanás, fora da minha vida. Satanás, eu te repreendo. Espírito de desânimo, espírito de cansaço, espírito de entorpecimento da mente, espírito que rouba e mina o meu tempo, as energias, fora da minha vida em nome de Jesus. Declare isso, irmão. E levante-se. Levante a sua voz e diz: eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, Senhor. Oh, Jesus. Fale com Jesus, não cante uma música, fale com Ele. Jesus, todo o poder te foi dado. Fale com melodias, mas fale com Ele. Todo o poder te foi dado, Jesus. Todo o poder te foi dado, Jesus. E o Senhor veio habitar em mim através do Teu Espírito. O Senhor mora em mim. Abra os meus olhos, faça-me enxergar. Sobrenatural que é o Senhor, habita dentro de mim. Fale com Ele, irmão. Irmão, você não pode não estar sentindo nada hoje, mas fale isso com Ele. Abra a sua boca e fale isso com Ele. Aceite a ajuda. Diga a Ele: Espírito Santo, o Senhor mora dentro de mim. Diga a Ele em voz alta: Espírito Santo, o Senhor mora dentro de mim. Espírito Santo, o Senhor está aqui agora dentro de mim. Espírito Santo, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo. E eu te convido, vem, me inunda, porque todo o poder foi dado a Jesus, o meu Senhor. Nós ainda vamos estudar, irmãos. Deus ainda vai nos dar discernimento, clareza acerca de um assunto que podemos nomear como principados, potestades de um certo território. E você pode ter certeza, irmão, porque é. Independente de crer ou não crer, ou saber explicar ou não saber, é. Principados e potestades de uma determinada região. Você olha o mapa do Brasil. Não foi um homem que desenhou o mapa do Brasil. Pode ir lá na fronteira e você vai ver que na hora que sai de Minas e entra em Bahia, muda tudo. Na hora que sai de Minas e entra no Rio, muda tudo. Não tinha alguém que foi lá e viu aonde começa a mudar as coisas. Oh, muda aqui. Não. Mas alguém desenhou. sem saber que estava apenas revelando territórios. Territórios. E nós estamos plantados pelo Senhor como igreja num território que tem principados e potestades que são mestres em embotar a mente. Pessoas que têm tanto, têm tudo, mas não sabem por quê. Estão desanimadas, estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão... E nós vamos levantar um tempo de guerra para dizer, conosco não, Satanás. Conosco não. E tem mais, Satanás. Não apenas você não vai agir conosco, como nós vamos te pisar a cabeça, entrar nas portas do seu inferno e arrombá-las no poder do nome do Senhor Jesus. E nesta cidade, nesta região, nós nos tornaremos uma igreja que venceu o domínio desses principados e potestades e consegue chegar às vidas e resgatá-las. Em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos e ore por isso. Senhor, dá-nos esse território. Nós queremos, neste ano, crescer em autoridade sobre este território da cidade. Sobre as vidas que moram ao nosso redor. Nós queremos, Senhor, vencer com autoridade e graça, poder do Teu Espírito Santo, toda a artimanha das trevas. Em nome de Jesus, e nós declaramos que será um tempo de liberação da igreja nesta região, nas casas, nas células, nos vizinhos, nos familiares de cada irmão aqui, será um tempo de liberação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmão, lembre-se, será se eu me mover, será se você se mover, então mova-te desde agora. Levante a sua voz e diga, será, Senhor, será em nome de Jesus. Eu profetizo, Satanás debaixo dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus, nós quebramos aqui agora toda artimanha, todo grilhão, todo poder do diabo, toda fortaleza das trevas, e nós declaramos, Satanás, fora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Libera, Senhor. Libera a garganta, a voz do teu povo. Libera os olhos, a visão, Senhor, do teu povo. A ousadia, Senhor, a intrepidez de cada um de nós. Toca no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore com quem está ao seu lado, ore em concordância com quem está ao seu lado, diga, Senhor, eu estou concordando com meu irmão, com tudo o que está sendo ministrado hoje aqui, e estamos entrando nas regiões celestes para detonar com toda a estratégia do diabo, e assumir, me apropriar dos nutrientes do teu reino, das verdades do teu reino, do poder do teu reino. Levante a sua voz e ore em outras línguas. Você pode exercitar, orar em línguas, irmão. Se você abre a boca e fala, o Espírito estará se movendo. Não tenha dúvida, no nosso silêncio, pouca coisa acontecerá. Mas na oração do justo, poderosa e eficaz, em nome de Jesus, quebra as cadeias, Senhor, quebra os grilhões, quebra as amarras na alma, cansaço, a opressão do dia a dia, os problemas em família, as tribulações, Senhor, a visão limitada, os pés amarrados, as mãos de chumbo, desfaz, Senhor. Desfaz, Senhor. Quero pedir os irmãos de contagem que venham todos aqui à frente. Venham todos os irmãos de contagem aqui à frente. Todos os irmãos de contagem aqui à frente. Vem cá, Francisco, cerque aqui com eles. Eu quero pedir à igreja que cerque os irmãos de contagem. Todo o restante da igreja, cerquem os irmãos de contagem. Todos os irmãos de Contagem aqui na frente. Estenda suas mãos e profetize, irmão, uma multiplicação de células naquele lugar. Levante a sua voz e profetize. Profetize. Ousadamente. Se for preciso aprender e praticar isso, aprenda e pratique, irmão, mas levante a voz e profetize. Profetize. Profetize. Será uma multiplicação de células. Nós estamos liberando uma unção de prosperidade, de multiplicação, de vidas, de lares alcançados. Eu estou pedindo ao Senhor uma equipe de missionários para Contagem. Talvez seja você, irmão. Eu estou pedindo ao Senhor uma equipe de missionários que vai começar trabalhando com as crianças ao redor no bairro. Em nome de Jesus. Talvez seja você. Ponha-se diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos profetizando que esses irmãos que estão lá com fidelidade frutificarão abundantemente com vidas salvas. Vidas salvas. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor suscitou o coração do povo que reconstruiu Jerusalém. Nós estamos pedindo, Senhor, libera uma porção do teu poder, suscitando o coração dos irmãos em Contagem também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, será, em nome de Jesus, será. Envia obreiros, envia ministros, envia, Senhor, o teu poder, em nome de Jesus.